glória de Deus. Se creres, te verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Quero ouvir você. A glória de Deus, se creres tu verás a glória de Deus. Yeah. Se creres verás a glória de Deus. Sim, se creres tu verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Se creres tu verás a glória de Deus. Yeah. Ele é bendito, ele tem todo o Jeová Jiré. Ele é bendito, é, ele tem todo o poder. Jamais perdeu uma batalha. Ele é Jeová Jiré. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se verás. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se verás a glória de Deus. É com você agora. Se creres, verás a glória de Deus. Oi, oi. Se creres, tu verás a glória de Deus. Oi, oi, oi. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Maravilhoso conselheiro. A glória de Deus, se creres, se verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero ouvir você comigo. Basta você crer. Ele é grande.